Identificação ZYW837, canal 200, Rádio Comunitária FM de Indaiara, emissora da Associação de Mídia Comunitária da cidade de Indaiara, 87.9 MHz. Estúdios e transmissores, Rua Doutor Edmilson Pessoa Cavalcante, 152, Indaiara, Estado de São Paulo. Apoio Cultural. Empório da Carne informa a hora certa. 10:02. Empório da Carne. Carnes bovinas, suínas, aves, carvão, bebidas. E aos domingos, assados para você também. Costela, joelho de porco, frango assado, todo tipo de assados aos domingos. Empório da Carne, atendimento de toda a família Milaré. Empório da Carne, Rua José de Paula da Silveira, 939. Olha o telefone, 3472-1034. Centro de Estética Amanda Zocal. O Centro de Estética Amanda Zocal está com super novidades em tratamentos corporais e faciais, massoterapia e microagulhamento facial. Agende a sua avaliação. Ligue 996-1928-71. Centro de Estética Amanda Zocal, na Rua Décio Catamburro, 227, em frente à Escola na Arsobia. O Plano de Assistência Familiar Rosa Mística proporciona a todos os associados conforto e segurança com qualidade. Por muito pouco por mês, sua família terá toda essa segurança. Plano de Assistência Familiar 24 horas. Desconto em farmácias de manipulação e óticas, medicamentos a preço de fábrica e toda a linha de perfumaria com condições especiais aos associados Rosa Mística. Para Indaiara e região, procure a Organização Regional de Luto. Atendimento 24 horas pelo telefone 3472-1068. Rosa Mística, o plano de assistência familiar para você e toda a família. Sorveteria Tropical no centro de Indaiara, o sorvete mais gostoso da cidade. Nova qualidade de sorvete Selateria Italiano. Sorvetes zero lactose e zero açúcar. São 48 sabores de sorvetes, com 22 sabores de picolés a R$1 cada. Açaí com banana, cupuaçu e variados. Sorveteria Tropical, com a direção do André e da Bete Dias. Na Rua Antônio Belchor da Silveira, em frente à Igreja Matriz da Indaiara. Sorveteria Tropical, o sorvete mais gostoso da cidade. Com entregas em domicílio, Sorveteria Tropical em Indaiara.